Cheiro 3. Quando Jacó apareceu, Bilhá tinha 8 anos e não reteve memória desse dia. Devia estar em cima de uma árvore qualquer, a chuchar nos dedos e a contar nuvens, dizia Léa, repescando a única imagem que restou da infância de Bilhá. Bilhá era a órfã da família. Último rebento da semente de Labão. Era filha de uma escrava chamada Tefnut, uma negra de figura diminuta que fugiu numa noite em que Bilhá já tinha idade suficiente para perceber que fora abandonada. Ela nunca se refez dessa mágoa, dizia Zilpá com muita brandura, sempre conduída da dor alheia. No meio de toda aquela gente, Bilhá era uma solitária, não só por ser a mais nova e ter outras 3 irmãs capazes de dar conta das tarefas. Bilhá era uma menina triste, sempre esquecida a um canto. Pouco falava, raramente sorria. Nem a minha avó Ada, que adorava crianças, que recolhera Zilpá, órfã de mãe na sua roda, e que era doida por Raquel, conseguia acalentar essa estranha avezinha solitária que nunca cresceu mais do que um menino de 10 anos e cuja pele era da cor do âmbar escuro. Bilhá não era bela como Raquel, nem competente como Léa, nem despachada como Zilpá. Era miudinha, escura, silenciosa. Hadas exasperava-se com o cabelo dela, que mais encaracolado e revolto não podia ser. Em comparação com as outras 2 meninas sem mãe, Bilhá andava desgraçadamente abandonada. Entregue a si mesma, subia às árvores e punha-se a sonhar. Do seu poleiro estudava o mundo, as manchas do céu, os hábitos dos animais e das aves. Conhecia todos os pássaros de cada bando. A cada animal dava um nome secreto, correspondente à sua personalidade. Uma noite regressou dos campos e sussurrou à Ada que havia uma cabra negra que ia parir gêmeos. Ora, não só não era época de as cabras terem crias, como aquela cabra há 4 estações era estéril. Ada abanou a cabeça perante o desconcerto de Bilhá e enxutou-a. No dia seguinte, Labão trouxe notícia de um estranho acontecimento ocorrido nos rebanhos. A sua narrativa coincidia ponto por ponto com a predição de Bilhá. Ada foi ter com a menina e pediu-lhe desculpa. Bilhá é muito esperta, disse Ada às outras filhas, que olharam para a irmã ignorada e repararam pela primeira vez na bondade dos seus olhos negros. Quem prestasse um pouco de atenção via logo que Bilhá era boa. Era boa, assim como o leite é bom, assim como a chuva. Bilhá observava os céus e os animais, observava também a família. Nos recantos escuros das tendas, viu Léa esconder a sua mortificação dos olhos das outras pessoas. Reparou que Raquel temia a escuridão e Zilpá sofria de insónias. Bilhá sabia que Labão tinha tanto de mesquinho como de estúpido. Bilhá diz que a sua primeira recordação de Jacó data do dia em que a este nasceu a primeira criança. Era um rapaz, Ruben, e claro está, fez as delícias de Jacó, que levantou a criança nas mãos e se pôs a dançar com ela à volta da tenda vermelha. Ele era muito carinhoso com o menino, disse Bilhá. Não deixava que a Ada lhe o tirasse do alcance da vista, mesmo quando a criança começava a chorar. Dizia que o filho era um milagre de perfeição. Pus-me ao lado dele e ficámos juntos, em adoração à criança. Contámos-lhe os dedos e acariciámos-lhe a moleirinha. Deliciámos-nos com ele e com a alegria um do outro. E foi assim que conheci teu pai, Jacó. Jacó chegou ao entrar da noite, numa semana de lua cheia. Comeu uma refeição simples de pão de cevada e azeitonas e caiu num sono pesado que se prolongou pelo outro dia adiante. Léa ficou mortificada com a simplicidade da refeição que lhe tinham oferecido. De modo que no dia seguinte preparou um festim, só visto em dias de grande festa. Suei aquela refeição como nunca tinha suado na cozinha, dizia Léa quando me contava esta história, no calor abafado de Boende, enquanto balouçávamos os jarros de pescoço alto para coar a água da coalhada de cabra. O pai dos meus futuros filhos estava naquela casa, disso tinha eu a certeza. Eu bem via que ele estava de olho posto em Raquel, em cuja beleza eu reparei pela primeira vez. Mesmo assim, como ele olhava para mim sem pestanejar, não perdi a esperança. Matei um cabrito, um macho imaculado, como se fosse um sacrifício aos deuses. Pisei milho até o farelo ficar macio como as nuvens. Vasculhei as bolsas, onde costumava guardar as especiarias mais preciosas, e servi-me da última pitada de romã seca. Pilei, cortei e espremi que nem uma doida, convencida que ele havia de perceber o que eu lhe estava a oferecer. Ninguém me veio ajudar a cozinhar. Aliás, nem eu teria permitido que outras mãos tocassem no pão ou no cabrito, nem sequer no caldo do milho. Nem a minha mãe teria deixado verter água num pote, disse ela com um risinho. Eu adorava esta história e pedi-lhe vezes sem conta que voltasse a contá-la. Léa era sempre ponderada, diligente, sóbria, para além de qualquer leviandade. No entanto, quando recordava a primeira refeição confeccionada para Jacó, parecia uma rapariga tonta e lamecha. Eu era uma pateta, disse ela. Queimei o primeiro pão e desatei a chorar. Até sacrifiquei um pedaço da sêmia seguinte para favorecer as simpatias de Jacó, tal como quando cozemos os bolos para a Rainha dos Céus ao sétimo dia. Arranquei um punho de massa, beijei-o e ofereci-o ao fogo, em sinal de esperança de que o homem me pretendesse. Nunca contes nada disto a Zilpá, senão moem-me o juízo, disse Léa num sussurro conspirativo e zombeteiro. E claro está, belos açoites me havia de dar o nosso avô Labão se fizesse a mais pequena ideia da quantidade de comida que eu servi a um maltrapilho que mais não tinha do que um caneco de azeite para oferecer. Mas eu enchi o velho com tamanha quantidade de cerveja que ele nem piou. Ou talvez não tenha dito nada das minhas extravagâncias por saber que aquele parente lhe trazia sorte. Talvez tenha adivinhado que estava ali um genro, que fraco dote havia de reclamar. Era difícil perceber o que ia na cabeça do velho. Parecia um boi, o teu avô. Um poste, disse eu. Um penedo, disse a minha mãe. Uma poia de cabra, disse eu. A minha mãe apontou o dedo para mim como se eu fosse uma menina marota, mas depois desatou a rir, até porque descascar em Labão era o passatempo preferido das filhas. Nunca mais me esqueci da ementa. Anho temperado com coentros, marinado em soro de leite de cabra e molho de romã. Duas qualidades de pão, ázimo de cevada e levedade de trigo. Marmelada e figos guisados com amoras e tâmaras frescas. Azeitonas, escusado será dizer. E para beber, um vinho doce de boa casta, três espécies de cerveja e caldo de cevada. Tal era o cansaço de Jacó, que esteve à beira de faltar à refeição, tão apaixonadamente concebida. Zilpá perdeu imenso tempo a tentar acordá-lo, e por fim teve de deitar-lhe água fria no pescoço, coisa que o pôs tão alvoroçado que ele desatou a esbracejar e a deitou ao chão, onde ela ficou estendida a bufar como um gato. Zilpá não simpatizou nada com Jacó. Percebeu muito bem que a presença dele vinha a alterar as coisas entre irmãs e a enfraquecer os seus laços com Léa. Irritou-a ser ele muito mais atraente do que os outros homens que elas conheciam e que não passavam de pastores desbocados, além dos mercadores viandantes, que olhavam para as irmãs como se fossem um rebanho de ovelhas. Jacó era bem falante e bem apessoado. E assim que ele cruzou olhares com Léa, Zilpá percebeu que a vida ia levar grande volta. Estava danadinha por travar a mudança, mas não sabia como. Finalmente, Jacó levantou-se, foi sentar-se à direita de Labão, à porta da tenda, e comeu até fartar. Léa lembrava-se de cada dentada dele. Atacou o guisado de anho vezes sem conta e serviu-se de 3 pedaços de pão. Reparei que gostou dos doces e que preferiu a cerveja doce à bebida acre que Labão despejou pela garganta abaixo. Já sei como lhe conquisto a barriga, pensei eu. Hei de descobrir como conquistar o resto. Esta tirada fazia sempre as minhas outras mães rebolarem de riso, pois, embora Léa fosse uma mulher prática, era também a mais lúbrica das irmãs. E então, depois de tanta trabalheira, depois de tanta comezaina, que imaginas tu que aconteceu? Perguntou Léa. Como se eu não conhecesse tão bem a resposta como conhecia a pequena cicatriz em forma de crescente que ela tinha na raiz do polegar. O que se passou foi que Jacó adoeceu. Vomitou tudo até à última migalha. Deitou tudo fora até ficar de rastos e a ganir. Implorou a El, a Ishtar, a Marduk e à sua abençoada mãe que o livrassem de tamanha agonia ou o deixassem morrer. Zilpá, malvada, esgueirou-se para dentro da tenda a ver como estava ele. E depois veio a correr contar-me, pintando as coisas ainda piores do que já eram. Disse-me que ele estava mais branco do que a lua cheia e vomitava as entranhas. Fiquei mortificada e aterrorizada. E se ele morresse por causa dos meus cozinhados? Ou o que ia dar no mesmo se ele recuperasse e viesse culpar-me das suas desgraças? Enfim, quando vi que mais ninguém adoeceu a seguir à refeição, percebi que a culpa não era da comida. Mas depois, vê lá a minha parvoíce. Meteu-se-me na cabeça que o meu toque lhe era prejudicial. Ou que talvez tivesse errado na oferenda do pão, que em vez de o preitear a um deus ou a uma deusa, tivesse feito praga maléfica. Tornei-me piedosa outra vez e verti o que restava de bom vinho em nome da Anath, o curandeiro. Isto foi pela terceira noite dos seus padecimentos e na manhã seguinte ele já estava curado. Neste ponto da história, ela sempre abanava a cabeça e suspirava. Não foram bons auspícios para tão frutuosos amantes, verdade seja dita. Jacó restabeleceu-se rapidamente e por ali foi ficando. Até que por fim parecia que sempre tinha vivido naquele lugar. Tomou a seu cargo os rebanhos magricelas, de modo que Raquel já não precisava de andar atrás dos animais. Tarefa que lhe cabia a ela, na falta de irmãos. O meu avô culpava o estado lastimoso dos rebanhos e a sua míngua ao facto de todos os filhos varões terem morrido à nascença ou durante a infância, deixando-o só com filhas. Não tinha a mínima consciência da sua própria indolência, convencido de que só um filho lhe podia alterar a sorte. Consultou os sacerdotes locais, que o mandaram sacrificar os melhores carneiros e um touro para que os deuses lhe dessem filho varão. Deitou-se com as mulheres e as concubinas no meio dos campos, como aconselhou uma velha parteira. Mas o único ganho que daí tirou foi urticária nas costas e arranhões nos joelhos. Quando Jacó apareceu, já ele desesperara de ter um filho ou qualquer outra melhoria na vida. Nada esperava de Ada, adoentada e já fora da idade, ter filhos. As outras 3 mulheres tinham morrido ou fugido. E ele já não se podia dar ao luxo de pagar uma jovem escrava enjeitada, e menos ainda outra noiva. De modo que dormia sozinho, exceto nas noites em que lhe dava na gana de ir chatear o rebanho, como o miúdo traquina. Raquel dizia que a concupiscência do meu avô era famosa no meio dos pastores. As ovelhas fogem como gazelas, assim que veem Labão a subir o monte. As filhas desprezavam-no por centenas de motivos, e eu conhecia-os a todos. Zilpá contou-me que poucos meses antes da sua primeira regra, num dia em que lhe coube levar o almoço ao pai, ele estendeu a mão e lhe apertou o mamilo entre o indicador e o polegar, espremendo-o como quem ordenha cabras. Também Léa dizia que Labão lhe tinha metido a mão debaixo do vestido. Mas essa queixou-se a Ada, e a minha avó deu tal carga de pilão ao marido que o pôs a sangrar. A seguir espatifou-lhe os cornos ao deus guardião da casa, seu favorito. Por fim, quando ameaçou amaldiçoá-lo de furúnculos e impotência, ele jurou nunca mais tocar em nenhuma das filhas. Comprou braceletes de ouro para a Ada e para as filhas, até para Zilpá e Bilhá, a quem nunca reconhecia como sendo da sua linhagem, e trouxe para casa um lindíssimo axerá, um pilão muito alto, quase do tamanho de Bilhá, fabricado pelo melhor oleiro que conseguiu encontrar. As mulheres colocaram o pilão em cima do Bamá, um altar onde se ofereciam sacrifícios. O rosto da deusa era invulgarmente amoroso, com olhos amendoados e sorriso rasgado. Sempre que derramávamos vinho por cima dela, nas noites escuras de lua nova, parecia que a boca da deusa mais se abria de prazer. Mas tudo isto aconteceu anos antes da chegada de Jacó, quando Labão ainda tinha uns quantos escravos ao seu serviço, com as respectivas mulheres e filhos a espalharem no campo o cheiro dos cozinhados e o som dos risos. Quando meu pai chegou, restavam-lhe apenas uma mulher doente e 4 filhas. Se bem que Labão apreciasse a presença de Jacó, os dois homens detestavam-se profundamente. Eram diferentes como um corvo e um burro, mas estavam ligados por laços de sangue e, passado algum tempo, pela trama do negócio. Jacó revelou-se trabalhador diligente e com muito jeito para os animais, especialmente os cães. Conseguiu transformar os 3 rafeiros inúteis de Labão em ótimos cães pastores. Mal ele assobiava, os cães vinham logo à sua ilharga. Bastava-lhe bater as palmas, logo os rafeiros se punham a correr em círculos até reunir o rebanho diante dele. Entoava uma cantilena especial e eles punham-se de guarda com tal ferocidade que o gado de Labão nunca mais viu dente de raposa ou chacal. Quanto aos larápios, preferiam dar aos calcanhares a ter de enfrentar a ferocidade dos colmilhos da matilha. Passado pouco tempo, os outros homens começaram a invejar os cães de Jacó e propuseram-se comprá-los. Em vez de os vender, ele negociou um dia de trabalho em troca da primeira cria de cachorro com olhos de lobo. Quando a mais pequena das nossas cadelas pariu as crias do cão, Jacó treinou os cachorros e vendeu 4 dos 5 pelo que nos pareceu uma montanha de tesouros, que ele se apressou a transformar em presentes probatórios de como entendia bem as filhas de Labão. Levou Raquel ao poço onde se haviam conhecido e ofereceu-lhe um brinco de lápis lazuli, que ela usou até à morte. Foi ter com Léa, quando ela estava a cardar a lã, e sem uma palavra estendeu-lhe 3 braceletes finamente lavradas. Zilpá ofereceu um pequeno vaso votivo com a forma da Anath e que vertia libações pelos mamilos. Depois um saco de sal aos pés inchados de Ada. E nem se esqueceu de Bilhá, que teve direito a uma ânforazinha de mel. Labão queixou-se de que a cadela lhe pertencia a ele, mas afinal fora o sobrinho quem revertera o lucro dos cachorros em proveito próprio. Mas o velho foi prontamente apaziguado com uma bolsa de moedas. Pegou logo nelas, foi a correr à vila e voltou a comprar a Ruti. Pobre criatura! Passado um ano, Jacó já era administrador dos bens de Labão. Com seus cães, Jacó levava os cordeiros a pastar nos prados mais viçosos. As ovelhas enchiam a pança nos canteiros mais suculentos. E os carneiros retouçavam nas ervas daninhas. Os rebanhos prosperaram de tal forma que na tosquia seguinte, Jacó teve de contratar dois rapazes para acabarem a tarefa antes das primeiras chuvas. Raquel, Léa, Zilpá e Bilhá dedicaram-se à horta e alargaram o canteiro do trigo. Jacó convenceu Labão a sacrificar dois carneiros gordos e um anho ao Deus do seu pai, em agradecimento pelas dádivas. Léa amassou pãezinhos com fermento, à custa da reserva de trigo, para juntar à emulação, que foi executada segundo as instruções de Jacó. Conforme o uso dos seus pais, queimou pães inteiros e tudo quanto eram as melhores partes dos animais, e não apenas pequenas porções. As mulheres comentaram entre si o desperdício. Foi ano de grandes mudanças para a minha família. A manada multiplicou-se, o cereal floresceu e o ano fechou com casório. Um mês depois de ter chegado, Jacó perguntou a Labão pelo preço de Raquel, tal como ela previra logo no primeiro dia. Sendo evidente que o sobrinho nada possuía de seu, Labão pensou que podia fazer o negócio ao desbarato, com a proposta magnânime de trocar a filha por 7 anos de serviço. Jacó riu-se-lhe na cara. 7 anos? Estamos a falar de uma rapariga, não de um trono. Sei lá se daqui a 7 anos ela ainda está viva. Eu próprio posso morrer. Aliás, o mais certo, daqui a 7 anos é você já estar morto, velhote. Dou-lhe 7 meses. Quanto ao dote, fico com metade do seu miserável rebanho. Labão pôs-se em pé num pulo e chamou ladrão a Jacó. Não restam dúvidas de quem és filho, disse ele. Julgas que o mundo te deve alguma coisa? Não estarmos em esquisito comigo, meu grandíssimo deserdado, se não queres que te recambie para a faca do teu irmão. Zilpá, a melhor espia de todas elas, transmitiu o relato da discussão, contando tintim por tintim como os dois regatearam o valor da minha tia, como Labão barafustou e Jacó teimou. Finalmente acordaram no preço da noiva. 1 ano de serviços. Quanto ao dote, Labão queixou-se de pobreza. Tenho tão pouca coisa, meu filho, subitamente armado em patriarca. E ela é um verdadeiro tesouro. Jacó não podia aceitar noiva sem dote. Seria o mesmo que tomar Raquel por concubina e fazer figura de tolo, pagando com 1 ano da sua vida por uma rapariga que apenas trazia consigo um almofariz, uma roca e a roupa que vestia. E assim Labão arredondou a conta, juntando Bilhá. De modo que Raquel passava a ter estatuto de mulher com dote e Jacó, a prazo, ganharia uma concubina. Além disso, tem de me dar 1/10 dos anhos nascidos, enquanto o rebanho estiver à minha guarda, durante o ano em que hei de prestar-lhe serviço, disse Jacó. Perante isto, Labão amaldiçoou a semente de Jacó e virou-lhe as costas furioso. Passou-se isto 1 semana antes de os homens concluírem o negócio. 1 semana inteira, durante a qual Raquel choramingou e se portou como uma criança, enquanto Léa quase não abriu a boca e se limitou a servir papas de milho frias, comida de nojo. Quando finalmente chegaram a acordo, Labão foi ter com Ada para acertarem os preparativos da boda. Mas Ada disse que não. Não somos desses bárbaros que dão as crianças em casamento. Raquel nem sequer podia ser prometida, disse ela ao marido. A rapariga podia parecer pronta a casar, mas ainda não tinha maturidade suficiente, nem sequer sangrara. A minha avó disse que Anath havia de amaldiçoar a horta, se Labão ousasse quebrar esta lei, e que ela própria reuniria forças bastantes para rachar outra vez o pilão na cabeça do esposo. Mas as ameaças eram desnecessárias. Labão percebeu logo que só lhe vinham vantagens do adiamento. Foi imediatamente ter com Jacó e deu-lhe conta das novidades. Teria de esperar até que a rapariga estivesse pronta. Só então poderia marcar-se o casório. Jacó aceitou a situação. Que outra coisa havia ele de fazer? Furiosa, Raquel pôs-se aos gritos com Ada, que lhe deu um par de estalos e a mandou chatear outro. Raquel, por seu turno, esbofeteou Bilhá, praguejou contra Zilpá e resingou com Léa. Até chutou poeira aos pés de Jacó, chamando-lhe mentiroso e cobarde. E a seguir derramou-lhe lágrimas no pescoço. Raquel começou a recear o futuro. Talvez nunca sangrasse. Talvez nunca casasse com Jacó. Talvez nunca conseguisse ter filhos. Súbito, o seu peito maneirinho e espivitado, de que tanto se orgulhava, pareceu-lhe insignificante. Talvez fosse anormal, hermafrodita, como o ídolo tosco da tenda do pai, aquele com um psíolo entre pernas e tetas de vaca. De modo que Raquel fez por precipitar a puberdade. Antes da lua nova seguinte, amassou pãezinhos de oferenda à rainha dos céus, coisa que nunca tinha feito, e dormiu toda a noite com a barriga assente na base do Asherá. Mas a lua minguou, voltou a crescer e as pernas de Raquel sempre enxutas. Sozinha foi à vila pedir ajuda a Ina, a parteira, que lhe deu uma infusão repugnante de urtigas colhidas numa nascente próxima dali. Mais uma lua nova e Raquel sempre infante. No quarto minguante seguinte, Raquel esmagou bagas vermelhas e chamou as irmãs mais velhas para verem a mancha no cobertor. Mas o sumo era púrpura. E Léa e Zilpá riram-se das sementes disseminadas nas coxas dela. No mês seguinte, Raquel encafuou-se na tenda, de onde não saiu nem sequer para ir ter com Jacó. Por fim, no nono mês após a chegada de Jacó, Raquel teve a sua primeira regra e chorou de alívio. Ada, Léa e Zilpá entoaram a canção gutural reservada ao nascimento, à morte e ao amadurecimento das mulheres. Quando o sol desceu para dar lugar à lua nova, untaram de hiena as unhas e a sola dos pés de Raquel, pintaram-lhe as pálpebras de amarelo e, recolhendo todas as braceletes, gemas e joias que conseguiram encontrar, forraram-lhe os dedos das mãos e dos pés, os tornozelos e os pulsos. Cobriram-lhe a cabeça com o mais fino bordado e levaram-na para a tenda vermelha. Cantaram às deusas, a Inanna e à senhora Asherá do mar. Falaram de Elath, mãe dos 17 deuses, entre os quais Anath, a que cuida das crianças, defensora das mães. E assim cantaram. Que frescura se compara à de Anath? Que beleza igual à de Astarte? Astarte é agora em teu ventre e carregas o poder de Elath. Enquanto as mulheres cantavam todas estas canções de boas-vindas, Raquel comia mel de tâmaras e bolos de fina farinha de trigo com a forma triangular do sexo feminino. Bebeu vinho doce até mais não poder. Ada massajou-lhe os braços, as costas e o ventre com óleos aromáticos, até a pôr meia adormecida. Quando o levaram para o campo, onde desposou a terra, Raquel estava tonta de prazer e vinho. Nem percebeu como lhe tinham ficado as pernas polvilhadas de terra e sangue e adormeceu a sorrir. Sentia-se feliz e expectante. Preguiçou na tenda durante os 3 dias seguintes. Recolheu o precioso fluido num vaso de bronze pois o primeiro menstruo das mulheres constituía poderosa libação para a horta. Nesse período, mostrou-se generosa e descontraída, como nunca a tinham visto. Assim que as mulheres deram por fim dos ritos mensais, Raquel exigiu a marcação do casamento. Por mais que batesse o pé, não conseguiu demover Ada do costume de aguardar 7 meses após a primeira menstruação. Assim ficou decidido. E com quanto Jacó já tivesse trabalhado 1 ano para Labão, o contrato foi selado. E os 7 meses seguintes também pertenceram a Labão.